neguei, neguei, neguei, neguei. De estar em tua presença, quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei. De estar em tua presença. Chegava